Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 116 da terceira revisão do livro de exercícios de um curso em Milagres. Para recordar a proposta de prática dessa revisão, você pode acessar a introdução à revisão, que acompanha a lição de número 111, no blog, e para facilitar o acesso, você pode acessar o link para o blog através da página no Facebook, a página Vivendo Magenta. Lição 116, para revisão pela manhã e à noite. Da lição 111, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. A vontade de Deus é a felicidade perfeita para mim. E eu só posso sofrer se acreditar que há outra vontade à parte da dele. Da lição 102. Eu compartilho a vontade de Deus e felicidade para mim. Eu compartilho a vontade de Deus para mim, seu filho. O que ele me deu é tudo o que eu quero. O que ele me deu é tudo o que existe. Para a hora. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Para meia hora. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Citação do dia. Hoje eu esperarei menos dos outros e mais do universo. Hoje eu não me agarrarei às pessoas ou coisas das quais sinto que preciso para me fazer bem. Ao invés disso, eu me lembrarei de que em Deus eu já tenho tudo. Conforme eu permito todas as pessoas e coisas serem quem e o que elas são, o universo irá me responder positivamente. Para corrigir meu posicionamento de coração e mente. Conforme eu permito as coisas serem, todas as coisas se tornarão maravilhosas. Querido Deus, por favor, leve embora minha natureza de apego, que possa minha mente não buscar controle tanto de pessoas como de eventos, mas ao invés disso, que eu possa olhar com amor para todas as coisas. Então, e somente então, meu mundo se transformará da escuridão para a luz e do medo para o amor. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Mil beijos. A vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. Até a próxima lição. Tchau, tchau.